meus doutores favoritos, me chamo Heidenburgo. Nome fictício. Que bom. Sou casado, H, deve ser com homem, né? Conhecido no grupo do podcast, olha gente! Até então, nunca havia traído em minha vida. Mas as circunstâncias me levaram a cometer esse ato falho. Ou ato fálico. Que sofrimento, hein? Você foi obrigado a trair. Com uma arma na cabeça. Nossa, eu tô muito com pena. Um belo dia na faculdade, meu professor me chamou ao fim da aula. Dizia que queria conversar sobre meu desempenho. Meu professor. Sexual? Achei. Meu professor. Ah, é meu professor. Não acredito que eu deixei passar isso. Achei estranho, mas como sempre achei ele um excelente professor, né? Falar sobre meu desempenho na matéria seria ótimo. Ai, tô achando mentira. Também sempre gostei dele por ser muito gostoso, aquele coroa enxuto, um verdadeiro sugar daddy. Ele esperou ele todos da turma. Ele professor pelo corpo. Muito saudável. Por que você mandou essa história de traição aqui? Você não sabe que o Dari Dev acaba com todo mundo que trai, gente? Eu não... acabo mesmo. Ai, meu Deus. Não vai ter como. Mas tem que acabar, né? Vai, Dari. Começa eu aí. Eu quero que você fale qual é a defesa dele. Defenda. Não, deixa primeiro. A minha defesa é que ninguém é obrigado a ficar subindo pelas paredes. Tá pegando fogo e tem que... Mas ninguém também é obrigado a se manter num relacionamento sem querer, né? Pra transar com os outros. Então sai do relacionamento. Também não é obrigado, não. Rapaz! Começamos com a voadora na cara do ouvinte. Tiago, Tiago, assim, olha, ele tá num relacionamento ruim. Opa! O que aconteceu, gente? A Cisne deve ter caído. Ele tá num relacionamento ruim e morreu, né? O fundo da vida! Porém, morei um tempo em Florianópolis, onde conheci Baby, uma mulher que perante a família é hétero, só que é sapatão 44 bico fino. Adoro! Olha, Baby. Gente. Baby! Te vejo tão longe, de mim tão distante. Olha, Sérgio Musical, finalmente está aqui, meu povo. Saba, Baby. Quando eu a conheci, eu já tinha ficado com outras mulheres, só que nunca tinha chegado aos finalmente. Com ela foi que eu comecei a ver o mundo cor-de-rosa. Ai, ai. Rosa pelo. Ai, credo. Que gratuito. Ai, podcast muito mais 18. Ela me apresentou o mundo, pedi logo ela em namoro e ficamos juntas. Claro, que sapatão é claro, assim, né? Ele dá um beijinho e tá casado, né? Morando junto. É o mínimo que sapatão, sapatão, Ubi, sapatão. Ela só esqueceu de contar que isso deve ter rolado em 2 dias, né? Tem um primo chamado Rony, com quem brinco saudavelmente desde os 15 anos. Brincadeira saudável. Adoro brincadeira saudável. De criança. Como é bom? Foi de brincadeira. Vamos, gente, vamos parar de... Ai, que horror. Vamos parar de interromper o Cisne, bichinho. Me descobri... Contando quanto máscula. Nossa. Obrigado, preza. A mãozinha. Mãozinha. Me descobri como... Peraí. Ah, tá. Com quem me descobri como gay e tive minha primeira, segunda e 30ª vez com ele. Nossa, mas gente, você passou 28 vezes. É um eu fiquei chocado porque ele teve a primeira, a segunda e a 30ª. E as outras 27 vezes. Com quem foi? Como ele mora em uma cidade do interior, só o vejo nos feriados de carnaval. Carnaval, né? Já sabe. Tá. Máscaras caem. Tra, tra, tra, tra. O que tá acontecendo? No carnaval passado, qual foi a minha surpresa? Qual? Quando eu descobri que ele está noivo de uma garota. Ah, quem tá lembrando? Como fazer amigos? Como parar de se sentir sozinho? Meu Deus. Digo isso porque faz um ano e pouco que terminei meu namoro de 4 anos. Tá tudo bem, nada a respeito de amor e tals. Mas depois do término do namoro, percebi que os meus amigos não eram meus amigos. Eram amigos do ex. E me vi sozinho, sem apoio, etc. Já tentei de tudo. Tinder, ir pras baladas sozinho, exposição de artes e etc. Mas tentou não esportes coletivos, Andrew. Mas não sei fazer amigos. Mas não sei fazer amigos. Só existem os de futilidade. O Léo falou brincando aí de ônibus, mas eu acho um lugar ótimo. Eu não falei isso, não, gente. Quem falou o negócio de ônibus aí? Esporte coletivo. Não, transporte coletivo. Adoro. Sabe, nada como se sentar no ônibus e reclamar da locação com um amigo do lado. Eu tô chorando. Um caixa de um supermercado, ali na bicicleta.